Já a seguir, visito a Casa do Cais com duas das pessoas por trás da série. São a Ana Correia e a Helena Amaral. Olá a todos, eu sou o Manuel Reis. Sim, já se passou algum tempo desde o último episódio. O que é que aconteceu? Qual é o motivo ou a desculpa que eu vou dar aqui? Falta de tempo? Sim, falta de tempo. Não falta de tempo. Falta de organização, falta de motivação. Não vos sei dizer porque falta de motivação. Falta de organização, certamente, sim. Para conseguir ter as coisas feitas como seria desejável e como eu gostaria que acontecessem. Mas siga, este é um novo episódio. O que é que tem acontecido entretanto? A epopeia está a correr bem, todas as quintas-feiras de manhã na RDP Internacional, às 10h40. Tem sido um desafio procurar coisas novas em português, sobretudo de Portugal, para promover junto da diáspora. Já recebi mensagens com sugestões e já peguei em algumas dessas sugestões para temas no ar. Isso tem sido bastante positivo. A equipa das manhãs também é fixe. Mais, o que é que tem acontecido mais? Podem ouvir em direto, mas também podem ouvir em podcast na RTP Play ou depois há uma repetição também às quintas, às 9h45, se não houver bola. Isto é muito importante. Se houver bola, se houver futebol, não há repetição da epopeia. É a vida. É assim. O que é que tem acontecido mais? Nada mais de interessante a não ser o que traz este episódio. É que na semana passada foi a primeira vez que a epopeia teve convidados para falar do seu projeto e no caso foi Ana Correia e Helena Amaral. Depois levei-as para um estúdio ao lado para gravarmos a entrevista, a conversa, vá, que vão ouvir a seguir, sobre televisão portuguesa, sobre a própria série, a origin story da própria série, a indústria da televisão em Portugal, no caso específico da Ana, como é que era lidar com a fama de youtuber ou aquela primeira geração de youtubers que surgiu antes da atual. E também falamos um pouco da atual e de tudo isso. Foi uma hora de conversa, foi giro. Vão ouvir isso e a conversa começa já a seguir. Dizem que há uma primeira vez para tudo e esta é a primeira entrevista, vá, não é entrevista, é conversa, a entrevista é muito formal, do já a seguir, gravada num estúdio da RTP, o que é de certa forma formidável e honroso. Sim. Já notaram, já as apresentei, mas está aqui a Ana Correia. Olá. E a Helena Amaral. Olá. Pronto, que são duas das pessoas responsáveis pela Casa do Cais, série da RTP Play. Série de culto, já podemos dizer série de culto? Espero bem que sim. Acham que já? Sim, eu acho que é, já. É? Ok. Então, vamos lá mais aprofundadamente. Vocês fizeram a epopeia antes comigo. Mais aprofundadamente, como é que tem sido toda esta experiência? Porque já é um projeto com algum tempo, não é? Como é que tem sido toda esta experiência? Uma aventura. Yeah. Na verdade, o projeto começou em 2016. Uhum. Muita gente não sabe. Claro. Começou com uma candidatura a um concurso da RTP, da RTP Lab. Sim. E, que eles abriam para de 6 em 6 meses para exatamente. Novos conteúdos, não é? Sim. E na altura a Joana Martins contactou a Pepe por ser amiga youtuber e disse: ah, vamos fazer aqui qualquer coisa. Joana Martins, não, ti. A grande Joana Martins. A grande Joana Martins. No fundo foi ela que começou a Casa do Cais. Ela própria também visitou a Casa do Cais verdadeira. Ela própria que eventualmente tem um projeto também na RTP Play, que é o Só Que Não. Muito incrível. Bom também. Também é muito bom, muito bem trabalhado e que essencialmente adotou a cor amarela. amarelo e agora mais ninguém pode usar a cor. Agora é só cor. Dela, não, não dá, não agora dá, é só tá, dela. Não dá. Tá lixado, não dá. Mas tem sido uma aventura incrível, muitos desafios e coisas muito boas sempre a acontecer, muitas sinergias, que é muito importante para nós. Ok, então vamos, não estão aqui os outros, mas Ana, tu estás aqui e peço-te que faças uma apresentação, de certa forma, do teu passado. Para quem não te conhece, para quem não conhece, por exemplo, o Kiko e a Soraya, o que é que vocês fizeram? Como é que vocês chegaram até aqui? Então, eu nasci em 1990. Sim. Pronto. Em que maternidade? Não. Viana do Castelo. Então, eu vivia no entroncamento e estava a estudar em Tomar, e na altura eu estava a estudar em Engenharia Informática e estava um bocado do tipo, epá, estou um bocado bored. E comecei a fazer vídeos no YouTube, porque eu tinha muito vontade de criar conteúdo e era muito fã do Conan O'Brien. Uhum. Então pensei do tipo, epá, olha, posso comprar uma câmara e posso fazer algo deste género, pelo menos já é algo minimamente parecido com aquilo que eu quero fazer. Isto foi em 2000 e... 2010, okay, acho eu. Pronto, e comecei a fazer vídeos, entretanto a coisa foi evoluindo, eu fui ficando cada vez mais à vontade à frente da câmara e cada vez mais à vontade a criar conteúdo e a falar. Consequentemente mais subscritores, exatamente, mais views. Exatamente. Entretanto, como é que acabaste por conhecer a Soraya e o Kiko? Conheci-os porque eles também eram youtubers e às tantas eu comecei a vir para Lisboa porque fui chamada para fazer parte da WTF. Sim. Na altura que era o novo tarifário da Ótimos, na altura. Eu mudei para o tarifário, não foi por vossa causa, foi por causa dos preços. É, mas verdade, era muito bom. Mas por acaso gostei do que tinha na altura. Gostei da Na verdade era mesmo melhor tarifário na altura. Vocês são na verdade a primeira geração de youtubers portugueses conseguir subir para algo mais do que o YouTube, não é? Sim, e eu quando comecei podíamos contar pelos dedos das mãos os youtubers portugueses que existiam. E entretanto nessa altura depois as coisas foram desenvolvendo e sim, tipo, acho que fomos mesmo uma primeira geração de youtubers a fazer algo fora, acho que sim. Sim, sim, em Portugal sim. Não me recordo de nada antes de nenhum fenómeno antes, foi mesmo ao virar da década que a coisa começou a... Portanto, começámos na altura certa, tivemos bom timing. Sim. Para aproveitar as oportunidades que vinham daí. Ok, e depois fazem campanhas da WTF. Exato. Ficam com eles durante anos. Alguns anos. Fiquei com eles durante alguns anos e entretanto. Trataram-vos bem? Sim. Okay, sim. E entretanto. É isso que importa. Entretanto, pronto, também começou a surgir a vontade de fazer algo mais. Uhum. E depois, quando estávamos a viver todos juntos na casa do Cais, a Helena teve a ideia de, pá, eu acho que nós devíamos pôr GoPros em todos os cantos desta casa. Fazer um reality show. E fazer show. Uma série, exatamente. Portanto, a ideia original da Casa do Cais é da Lena. Uhum. E depois quando abriu esta candidatura, aí a única coisa que eu mudei, na verdade, foi dizer, ok, não vai ser com GoPros, vai ser com câmaras a sério e vamos escrever um script e vamos fazer uma série de comédia com isto. E, porque tu também tinhas esta coisa da realização muito intrínseca em ti. Sim, de querer realizar. Sempre quis ser realizador, também fiz uma série péssima no meu YouTube há anos, que ninguém vai ver, por favor. Qual? Mas, qual? Como é que se chama? Pá, não vou dizer. Mas fala a pena ir ver. Pessoas que vão ver. Até para as pessoas o resgate. Para verem a evolução. Para as pessoas perceberem que para dar o primeiro passo às vezes não é preciso ser-se excelente e incrível. Às vezes as pessoas acham que está tudo pronto para ser a segunda temporada da Casa do Cais e a Pepe passou por muitas etapas até chegar aqui. Acho fixe verem. Sim. Como é que se dá a cena de vocês acabarem os três a viver juntos? Os quatro, vá. Então, contando com a Helena. Na altura eu queria basado em troncamento porque já estavas farta, não é? Já estava farta, não era a cidade para mim e apesar de me ter dado raízes muito boas, não tinha as oportunidades que eu queria e também estava, sei lá, estava à procura de poucas lésbicas, sabes? Exato. Era uma altura muito exatamente. Importante. Pois é isso, é um sítio bastante fechado. Não estou a dizer que toda a gente é fechada, obviamente, mas não. É um sítio muito diferente de Lisboa, não é? É o conceito, genérico, é o conceito genérico de terrinha. Exato, exato. Exatamente. Sim. E cá em Lisboa há uma grande diferença nesse aspecto. E então eu sou de Aveiro, por isso percebo completamente o que estás a dizer. Aliás, eu lembro-me de uma conversa que tive com um amigo meu e perguntei-lhe qual é que é a cena gay em Aveiro? E antes de acabar a pergunta, ele diz-me logo: nada! Absolutamente nada! E um ano depois, faço-lhe a mesma pergunta. Ele ouve mal. Ele diz: isso pode ser levado para outras. Mas pronto. Ele diz: está completamente diferente. Tanto que Aveiro, ironicamente depois de Bragança, mas de certa forma até faz sentido, porque Aveiro teve a primeira marcha gay no último ano, se não estou em erro. Portanto, já se começa também a sentir em Aveiro. Cultura. Sim, já se começa a sentir, mas mesmo assim Aveiro é uma terra muito, muito católica, muito certinha, conservadora. Exato. E torna-se às vezes até complicado, não só na questão da orientação sexual, mas mesmo via cultural, torna-se complicado às vezes ser alternativo. Mostrar uma alternativa. Ou até recusar completamente a existência da igreja e a importância da igreja. Por isso percebo, não sei como é que é no entrocamento, se é parecido. Acho que é semelhante. É semelhante, acho que a questão religiosa é mais forte em Aveiro, porque também é no norte, e normalmente é mais forte no norte. Eu sou de Viana do Castelo também, por isso I can relate. Chegaste a usar aqueles... Não. Não? Ok. Não, não quis. De Viana? Não. Sim, não? Okay. Eu deixei a minha irmã usar para mim, assim, são parecidas. Eu faço uma montagem de Photoshop, tá? Ok. O que é que eu estava a dizer? Ah, já sei. Sim. E, entretanto, vim para Lisboa porque comecei a trabalhar com a WTF e vi aqui uma oportunidade. Ainda estava a acabar o meu curso, que, entretanto, mudei de design na altura, mas fui fazendo as duas coisas em paralelo. Pronto, e depois a Lena também veio do Porto para Lisboa e precisou de uma casa para viver, e já nos tínhamos conhecido um ano atrás, e a casa também já tinha sido de uma amiga nossa, que também era amiga dela. Sim. Portanto, ela já tinha ido àquela casa antes sequer de eu ir viver para lá. Okay. E, entretanto, a Soraya também quis começar... É o destino. Exato. Mas, entretanto, a Soraya também começou a querer ter a sua independência, não é? Normal. Então decidimos todos vir viver juntas. E depois o Kiko e o Andy, como eram nossos amigos, iam sempre lá, e lá está, no cais de Sodré, era na Rua do Arsenal. Sim. Exato. Portanto, era um sítio super acessível, toda a gente passava por lá, sei lá, aquilo na altura nós às vezes já nem... Toda a gente, os nossos amigos, já tocavam à porta sem nós sabermos, tipo... Aquilo já era o spot, tipo, era... Nós já íamos para o bar, primeiro andar, e às vezes estávamos em casa e às vezes assim... Peperen! Que era para abrirem a porta. Chamarem lá de fora. E dá-me um copo de água, deixa-me ir à casa de banho. Mas são 4 da manhã, nós já... Não, mas eu preciso muito, vocês são umas queridas. E era assim. Pois é, como é que é lidar com os fanboys? Fanboys... Fangirls e fan... Tem sido bom. Sim, eu por acaso o pessoal que é nosso não, fã... Não, no caso estou a dizer mesmo como é que era lidar nessa altura. Nós tentávamos esconder muito que vivíamos naquela rua porque não queríamos ter esse tipo de exposição. Isto eram os nossos amigos que nos faziam isto. Sim, eu estava... Eram os nossos amigos que sabiam que nós vivíamos ali e iam lá constantemente. Exato. Mas, e como é que era para ti, Helena? Era muito lidar estranho. Com os fãs deles. Olha, primeiro, eu quando os conheci não sabia que eles eram youtubers, porque eu também não sou mais isso? velha, e passei um bocado ao lado disso. Fazes-te muito bem, sim. A minha vida antes de vir para Lisboa também era um bocado diferente, porque eu trabalhava na área da engenharia aeronáutica, e então eu não estava muito ligada a esta questão da internet. Helena enviou uma coisa para Marte. Enviaste uma coisa para Marte? Não, espera aí, agora vamos ter de falar disso. É verdade. Ok, então fazer engenharia aeronáutica era a tua cena. Sim, eu sou designer de formação, designer industrial, mas trabalhei numa empresa que é a HPS, já agora um beijinho para os meus colegas que estão lá no Porto. E nós fazíamos isolamentos, entre outras coisas, fazíamos isolamentos térmicos para missões, telescópios de raio-x e robôs para Marte e coisas desse género. Dá jeito de terem isolamento térmico. Sim, e então depois de eu ter abandonado essa profissão lá, eu queria muito fazer produção, era um sonho meu trabalhar na área dos eventos ou até mesmo de cinema. Então eu vim para Lisboa e acabei por ficar a viver com elas. Então eu não sabia quem elas eram e fiquei maravilhada quando os conheci, por serem pessoas tão engraçadas e tão malucas ao mesmo tempo, no sentido em que faziam coisas tapafúrdias, E quando eu fui ver os canais deles, eles eram pessoas diferentes online, eles eram muito melhores e tinham mais piada ao vivo do que online, e então foi por isso que eu achei que eles iam fazer uma coisa mais a ver com o que eles eram no dia-a-dia. E foi daí que surgiu a ideia das câmaras e mais para a frente, uhum, depois fazer uma série como deve ser, com a comédia que eles me habituaram logo desde o início. E por serem pessoas tão diferentes, tinha muita piada. E se serem pessoas completamente diferentes online, e já vamos falar sobre isso mais à frente, de estereótipos que se possam criar, porque são youtubers, não é? Sim. Mas vocês... Esqueci-me completamente da pergunta que ia fazer, mas não há problema. Estereótipos... São tão diferentes, a pessoa que adotam, vocês alguma vez sentiram pessoas a tratarem-vos de forma diferente pela pessoa que eram online e a tratarem-vos diferente pessoalmente? Acho que isso acontece sempre um bocado, porque pelo menos a minha personalidade online era tipo, era eu em coca, se calhar, tipo, digamos assim. Não, é uma versão aumentada de mim, uhum, digamos assim. Tipo, em vez de estar também a falar assim, estou tipo, olá pessoal, então, como é que é, não é? Uhum. Tipo, não, eu não falo assim normalmente na rua, não é? Isso também vinha do estilo do YouTube, porque os youtubers tinham uma forma de falar diferente. Sim, é como se tu dizes, eras tu em coca, o ontem então é ele a ser o Scarface. Provavelmente, não sei. Pronto, as pessoas obviamente veem-nos na internet. E pronto, eu ao contrário do que possa parecer por causa dos vídeos, tenho alguma ansiedade social, tenho, uhum, problemas de confiança também, não sei o quê. Então às vezes o pessoal vem tipo, ei, então, não sei o quê, à espera que tu reajas como, uhum, como nos vídeos, e depois ficas assim um bocado, então, yeah, that's fine, yeah, yeah, quero fugir. E numa nota mais pessoal, alguma vez sentiste que essa personalidade que tu tinhas nos vídeos devia transparecer para a vida real, ou sempre conseguiste manter as águas separadas? Não, consigo manter as águas separadas, até porque é um esforço estar naquela personagem, uhum, não é? Tipo, senão eu estava sempre assim, acho eu, porque eu prefiro ser mais feliz do que estar mais em baixo, não é? Exato. Por isso, acho que sempre consegui separar bem as coisas, acho que sim. Estávamos a falar da série ser autobiográfica, e um dos pormenores que eu reparei num dos episódios é que a personagem da Soraya, a Lara, está a trabalhar, é atriz, tenta trabalhar num bar. Eu conheci a Soraya não pelo YouTube. Eu não conheci nenhum de vocês pelo YouTube. Talvez, é bom. Talvez o Kiko. É bom, sim. Yeah. Talvez o Kiko, mas pelas referências, uhum, e por ter malta a dizer, é pá, isto cromo, mete maquilhagem, yeah, não sei o quê. Yeah. Uhum. Pronto, 2014. Yeah, é o que é. Mas também é um tipo muito fixe, uhum, ele. Mas a Soraya eu conhecia precisamente quando ela fazia stand-up, uhum, e depois do set ia provar servir, exato, imperiais. Exato. E estava a ver aquilo e, epá, realmente isto, uhum, é autobiográfico. De uma, yeah, escala de 1 a 5, quão autobiográfico é? Eu diria 4, talvez, pela mudança dos nomes. Concordam? Sim. Talvez pela extrapolação de algumas situações. 3,5, acho eu. Ok. 3,5. Porque lá está, temos alguns momentos de extrapolação dos acontecimentos. Para efeitos cómicos. Exato, claro. Exatamente. Pronto. E também aconteceu muita coisa esquisita na nossa vida, e algumas, sim, nós até reduzimos na, sim, série. Sim, algumas reduzimos, mas a maior parte delas, na verdade, eu acho que não são retratadas como foram exatamente. Como foi, exatamente. São, uhum, muito inspiradas, obviamente. Ou seja, as pessoas acham que nós fazemos drogas todos os dias e que não temos cabeça, não, e que fazemos. A nossa vida é rodeada de futilidades, uhum, e que somos uns desmilados e responsáveis. E, I mean, são youtubers. E nós partamos de trabalhar e raramente os nossos amigos nos vêm a sair à noite, pelo menos a nós as duas, estamos mais afastadas disso. O Kiki e o Andy fazem DJ sets, e a Soraya, uhum, também trabalha, sim, sim, no Tóquio, e tem os espetáculos dela com o Comic Outlet. Exatamente. Já agora fica aqui a divulgação. Temos não, falar de marcas não à vontade, não há não problema. A oportunidade de ir ver o Comic Outlet ao Tóquio. Uhum. A todas as segundas-feiras. Sair à noite à segunda-feira, quem nunca? Exato, exato. Para nós era todos os dias a uma determinada altura. Por isso eu acho que nesse sentido não é exatamente o retrato do que nós éramos. Uhum. Se calhar eles foram um bocadinho isso, porque pronto, trabalhavam para a WTF, recebiam um dinheiro todos os meses e não tinham obrigações. Tínhamos de fazer um vídeo por semana, a viver, do tipo, ok. Estão a ver sozinhos pela primeira vez. Yeah. Exatamente. Yeah. Era a maluqueira aquilo. Yeah. Mas rapidamente deixou de ser, porque a vida não é isso, não é? Claro. E nós tentamos retratar os assuntos com piada e com comédia para as pessoas se rirem delas próprias e de nós, porque achamos que é uma boa maneira, é uma forma terapêutica de reagir às coisas difíceis na vida. Exato. Okay, mas então... somos muito parecidos com as personagens, acho que há coisas que são muito parecidas. Acho que fomos buscar muito, tal e qual como isso a Soraya, que ela depois trabalhava no bar, nós vamos buscar pedacinhos reais para depois construir a história à volta disso. Eu acho que nós às vezes ficamos bué do tipo, epá, tenho que inventar uma história, não sei, às vezes não temos que inventar uma história tipo bué original que nunca ninguém viu nem ouviu. Às vezes é buscar coisas reais e essa é a forma se calhar das pessoas sentirem conteúdo mais relatable para si próprias, não é? Tipo, em vez de estarmos a escrever um país Alice no País das Maravilhas, que é tão fora, estás a ver? Sim, sim. E provavelmente escrita em ácidos. Exatamente, quem me dera. Então, vamos lá ao processo. RTP Lab, souberam das candidaturas, como é que organizaram logo um guião para enviar? Ainda demorou? Mais ou menos. Nós fizemos um guião para um fake trailer, porque nós queríamos... Nós não tínhamos ainda os guiões escritos, então nós quisemos mostrar de alguma forma o tipo de piadas que poderiam sair da casa do Caixa para o pessoal da RTP conseguir compreender até onde é que nós estávamos a querer chegar. Então nós fizemos um fake trailer tipo 5, 6 minutos e entregámos à RTP e eles perceberam, felizmente, o tipo de piadas que queríamos fazer e gostaram muito e quiseram seguir em frente com a série. E depois como é que correu o processo? Quando é que receberam informação da RTP que o projeto ia avançar? Bem, ao início tivemos bastante tempo em negociações e depois acabamos por entrar no orçamento do ano seguinte. Ok. Porque eu sei por amigos meus que já tentaram pôr projetos aqui que o processo às vezes é complicado, é demoroso, as pessoas não sabem, mas é. Sim. Yeah, que às vezes vem cá com reuniões semanais só para que lhes digam está tudo na mesma. Yeah. E às vezes até passam anos nessa rotina. Sim, nós vimos isso no caso do Sul, da Sara? Do Sul. Também demorou algum tempo a acontecer. Eu acho que não tem a ver com o sítio onde estamos. Acho que, para quem nos está a ouvir, as coisas demoram mais tempo do que normalmente nós imaginamos. Preparem-se, quem está a querer seguir por este caminho, preparem-se financeiramente para aguentar, porque os processos são um bocadinho extensos. Exato. Por outro lado, também nos permite amadurecer às vezes um pouco as ideias e alinhar agulhas, e acho que isso também foi bom e dar-nos alguma maturidade e experiência a tentar fazer, mas sim, demora algum tempo. A primeira temporada demorou algum tempo a ser negociada, entramos no orçamento do ano seguinte, depois foi só escrever e fazer. E fazer séries também demora bastante tempo, pois. Não é? Ainda por cima, nós inicialmente, pronto, na casa do Cais original nós éramos mais nós os quatro e o Andy acabou por ficar um bocado expulso da casa, proibido de ir lá a determinada altura por causa de alguns problemas que tivemos. Mas quando houve esta ideia de fazer este projeto, eu queria muito que ele tivesse inserido, porque eu achava que ele era uma peça muito importante e o Andy é um apaixonado por cinema, e embora ele não pareça, porque ele também tem dislexia, ele é um pequeno gênio. Pois é. Então nós queríamos escrever com ele, então convidámo-lo para entrar e para fazer connosco. Já vamos falar mais sobre ele. É que demora também bastante tempo, porque somos 3 ou 5 pessoas a escrever. Ok. Sim. E a escrever sozinho é muito rápido, 5 pessoas a batalhar pelas suas piadas. Eu tenho mais piada do que tu. Não, a minha piada é melhor que a tua. E depois discutíamos e porta fora, vemos amanhã e tudo isso demora algum tempo. Yeah. Mas eu acho que contribuiu imenso para a qualidade que nós temos, o facto de sermos 5 e de esse tempo que demora é bastante necessário, se calhar às vezes... Porque estamos a limpar as ideias que não são boas, são logo 5 pessoas a dar input, não, isto não é bom por causa disto ou aquilo, conseguimos logo limar a piada, em vez de estar a fazer 3 ou 4 revisões ao mesmo material, conseguimos logo estar a debater se aquele material faz sentido ou não e acabamos por só ter que fazer uma revisão do material. Foram mais ou menos quantos meses de escrita e produção da série? Da primeira ou da segunda? Da primeira. Da primeira isto foi bastante interrompido, mas pois eu diria foi. Que nós escrevemos para aí 3 meses, 2 meses e tal. Para aí, que foi tipo, fui eu, o Andy, a escrever primeiro e depois tu entraste. Exato. E depois fizemos uma revisão depois total. Depois fizemos um mês com o Kiki e com a Soraya. Exato, com eles a pôr uns pozinhos deles. Sim, porque nós trabalhávamos todos ao mesmo tempo e não tínhamos disponibilidade. Claro. Exato. E depois agora na segunda temporada tivemos... Já foi tudo juntos? 3 meses e meio, mais ou menos, a escrever isto, todas as etapas, desde o início até à revisão final mesmo. E de produção... 1 mês e meio. Nós estivemos a gravar 1 mês e meio e, portanto, isto deve ter ocupado quase meio ano, diria. Yeah. Entre pré-produção e tudo, acho que ocupou cerca de meio ano a preparar e a gravar e o resto do tempo é pós-produção. Também como somos uma produção que não tem um orçamento gigante, embora as pessoas estão sempre a dizer estão a roubar o dinheiro dos contribuintes, não é assim tanto dinheiro, não é aquilo que nós apresentamos, acho que é um trabalho mesmo com muita qualidade para que... Podem dizer o orçamento ou preferem não dizer? Ok, não. Tá bem. Mas é muito curto, é menos do que alguns episódios têm noutras séries, para uma série inteira. Um Exato. Episódio recebe mais dinheiro do que nós. Se formos comparar com séries que passam na televisão, por exemplo. Sim, pronto. É um budget diferente. E por causa disso obriga-nos a termos que ser nós a fazer várias funções. Temos de ser originais. Demoramos muito mais tempo a fazer também por causa disso. Era isso que eu ia perguntar a seguir. Tu és realizador, tu és diretora de produção. E somos produtoras executivas com a Promenade, que... São os nossos buddies, o Justin Mourinho e o Bernardo Lopes, que nos apoiaram nesta temporada. Um abraço temporada. Ao Justin e obrigado pela facilitação. Sim, o Promenade é incrível e foram eles que nos ajudaram a gerir esta melhoria de orçamento, ainda assim com muitas dificuldades. E se eles não acreditassem mesmo no projeto, também não o teriam feito, mas acreditem que é mesmo muito difícil fazer uma produção como a nossa, como vão ver a série, vão ver que realmente tem muita qualidade e não parece que foi feito por tão pouca gente. Bem, depois nós somos estúpidos, porque em vez de escrevermos para o dinheiro que temos, nós é, está bem, mas por aqui estou aí mais alguma coisa. Não, eu também sou megaloman, não te preocupes. mas eu sou um enorme defensor do serviço público e quando as pessoas dizem, para que é que eu estou a pagar 3 euros se eu nem sequer vejo a RTP? Exato. Se calhar até vais ver. Se calhar não vês a RTP porque não tem nada que te interesse. Exato. Se calhar não ouves as rádios porque não tem nada que te interesse, mas Exato. e se tivesse, Exato, e se exatamente. Realmente apostasse em alguma coisa diferente e que te puxe. Exato. E acaba sempre por ser isso. Eu vejo mérito no dinheiro da RTP, desde projetos como a Casa do Cais, que é para uma geração muito mais jovem, como o Preço Certo, que para mim claro. É um exemplo fantástico de serviço público, porque é muito difícil entreter idosos. É dos programas com mais sucesso sempre. Yeah. Se estiverem a ouvir, levem a Soraya ao Preço Certo. Ela quer que a Casa do Cais vá jogar em equipa, eu tenho medo. Eu quando tiver uma casa para mobilar, eu vou ao Preço Certo. Eu sei os preços, eu estou a ver aquilo. Então podes fazer parte da nossa equipa. Obrigado. Tem de ser 10 pessoas, portanto tu tens de encher aquilo. Sabem aquela cena do Bill Murray no Feitiço do Tempo, no Groundhog Day, em que ele já está lá há vários dias e está a ver o Jeopardy com os idosos na hospedaria e está a acertar nas respostas? Sou eu a ver o Preço Certo. Verdadeiro ou falso? 1,70€, um creme para as mãos. É verdadeiro. E as pessoas olham para mim. Como é que tu sabes essa informação? Tens de fazer isso. Tens de ir para um lar e fazer isso. Sim, para assustar as pessoas. Exato. E garantir que é uma repetição. Exato. Se eles veem mal. Exatamente. Ok, primeira temporada. Depois acaba por estrear na RTP Play. O projeto foi sempre para a RTP Play? Sempre para online? Foi sempre para online, mas antes também estava no YouTube. Ok. E estava nos dois, estava nas duas plataformas, no YouTube e na YouTube RTP Play. RTP. Sim, na RTP Play. E agora está só na RTP Play e há de passar na RTP 1. As duas temporadas ou só? Por enquanto, achamos que é só uma, que é só a segunda temporada, achamos nós. Falta de coesão nos horários. Ok, a primeira temporada estreia, tem o lançamento, o feedback foi positivo na altura. de uma forma geral. Foi fantástico. Nós não estávamos à espera. Não, podes falar. Nós não estávamos nada à espera, yeah. Sei lá, tipo. E eu lembro na altura que eu, 5 minutos antes do episódio estrear, eu ainda estava a correr, tipo, a tentar fazer upload do episódio, e foi uma correria, eu nem consegui bem perceber o que estava a acontecer, só para aí meia hora depois, quando começo a ver as pessoas a comentar no Twitter, a comentar no YouTube, a comentar no Face, a comentar no Insta. Todas as plataformas ficaram cheias, ficámos nas tendências do Twitter e fomos etc. Fomos tendência todas as semanas. Todas as no semanas YouTube. Que estreou, yeah, e sei lá, foi overwhelming. Nem, às vezes nem. É estranho, estás a ver? Parece uh-huh. que tipo, estás noutro mundo e é do tipo. What? Porque de nós acreditarmos numa ideia, haver um feedback tão positivo, yeah. ainda é um esticãozinho. Exato. Não? É que as pessoas podiam simplesmente ficar do tipo. Isto não presta. Sim, até porque quando chegamos às plataformas da RTP começamos a receber muito hate, yeah. uhum. e ficamos um bocado. Nós já sabíamos que era assim porque eles, através de, nós do no YouTube, YouTube, recebiam muito hate, mas é diferente. Ali juntamos todos na mesma toca, não é? E estava toda a gente cá fora pronta a matar os coelhinhos que saíam. Lá está, era isso que vos ia perguntar: é que vocês teriam e ainda têm, de certa forma, mas num dos níveis já está um bocado mais baixo. Vocês teriam aí dois níveis de recusa extrema por parte uhum. do público. O primeiro seria o que ainda se mantém, talvez esteja até mais extrapolado atualmente, e a tendência é para piorar, que é extrema-direita, conservadorismo, yeah. etc, etc, etc. O segundo yeah. é isto vem dos youtubers. Exato, é? Exato. Porquê é que eu vou dar importância a isto? Porquê é yeah. que a RTP está a dar importância a isto? Sentiram muito isso? Sim, mas acho, pronto, é tal conversa. Eu acho que as pessoas têm que esperar e ver, não é? Eu posso ver um trailer e ficar tipo, se calhar não vai ser muito bom, mas eu nunca vou realmente saber se eu não vir a uhum. série. E eu acho que há muito, as pessoas vê, é tipo aquela questão da net, tipo, de veres um título de uma notícia e começas a dizer um monte de cenas, mas nem leste uhum. o conteúdo da notícia uhum. e depois afinal tem lá outra mensagem lá dentro. E acho que isto é um bocado a mesma coisa, do tipo. Aliás, sempre que quando falam comigo no Twitter a criticar a série, a dizer que é, pronto, dinheiro dos contribuintes e não sei o quê, e de vacidão e blá blá blá, eu pergunto, ok, mas viste a série ou só viste o trailer? E normalmente param de me responder. Uhum. Porque é do tipo, pois sim. amigo, tu realmente não foste, estás a ladrar, na verdade, só. Tipo, não estás a fazer mais nada. Não... Na verdade, tipo, que raio de opinião. É a mesma coisa que eu ver um prato e dizer não gosto e sem experimentar. Tipo, não faz sentido, sei lá. Sim, acaso o Cássio também tem um lado... diria educativo, não é que nós estamos aqui com a intenção de educar, não é essa a nossa primeira intenção, é retratar uma realidade. Estás a dar graça ao serviço público, sim. Mas, exatamente, sem querer, mas acho que também acaba por ter essa consequência, porque nós fomos abordados por pessoas na rua, uhum. até de uma faixa etária mais velha do que era inicialmente yeah. a legião de fãs deles, ou até de quem viu a primeira temporada da Casa do Cais, malta já de 40 anos e para cima, uhum. a dizer, finalmente apareceu uma série que eu esperava que já tivesse acontecido há mais tempo, algo que eu me sinto identificado, e eu sou hetero. Mas eu sinto-me identificado por aquilo que vocês trouxeram e obrigado, porque realmente é isto que nós precisamos. Ou seja, se as pessoas virem a série, vão perceber que a televisão está a mudar, os conteúdos, os canais estão a apostar em conteúdos diferentes. Por isso, esta ideia que nós tínhamos antes de não vou ver a televisão ou não vou ouvir aquela rádio porque era sempre a mesma coisa, eu acho que está a mudar e nós devemos dar uma oportunidade àquilo que nos está uhum. a surgir. Eu como pessoa de 28 anos que não vê televisão portuguesa, ou vejo, mas não com a regularidade que devia ver, uhum. ok? E que acho que devia ver, mas também porque não há formatos que sejam interessantes puxem por mim. Exato. Eu agora. Não consigo ver programas como, no caso da RTP, A Patrulha da Noite, uhum. o DDT, porque aquele tipo de humor. É um formato mais antigo. Epá, as piadas podem ser boas, mas eu não aguento 5 minutos de setup para explicar a piada. Uhum. Exato. Eu não. Ok, a máscara, mas a máscara é mau. É uma boa adaptação. nunca vi. É uma boa adaptação de um mau programa. Estava lá na festa, estava o Manzar e ele disse: ah, estou a fazer isso. Uhum. E eu disse-lhe: não. Sim. Está a correr bem, não te preocupes. O programa é mau, mas estás a fazer um bom trabalho. E está, e a verdade é que está. Aquilo está, claro. Uma adaptação razoável. Vejo o Pesadelo na Cozinha, porque é uma adaptação uhum. bem feita daquele formato. Mas não há grande coisa que me puxe. E original, então, é complicado. É que eu sinto muitas vezes que houve essa discussão durante algum tempo, que até começou mais ou menos na altura em que eu comecei a fazer YouTube, que é: os jovens estão a parar de ver televisão, porquê? E o pessoal mais velho fica tipo: é por causa dos computadores e dos telemóveis. Não, também é porque não há conteúdo. É só e unicamente por isso. Nós consumimos muito conteúdo. É isso, é só e unicamente porque o conteúdo não atrai essas pessoas. Porque se nós formos ver, eu vou sacar séries à net, uhum, e ligo. Vais? Não vais, sim. Não vou nada. Não. E não, por acaso agora sou muito Netflix, HBO, pago tudo, yes. Uhum. Disney Plus no verão, começo a fazer contas. E na altura, todos os meus amigos o que faziam era: punham a dar no telemóvel, ligavam no telemóvel, no computador, ligavam o HDMI e ficavam a ver na televisão. Uhum. Se o problema fosse o equipamento, as pessoas não iam ver na televisão. Exato. Não é isso, é o conteúdo. E até os canais perceberem que o problema é esse, vai sempre haver esta conversa. Aliás, o RTP Lab até surge já no mandato do Nuno Artur Silva, uhum, já depois da entrada do Gonçalo Reis, e muito sinceramente acho que foi das maiores revoluções que se viu, uhum, na televisão. Caramba, até ganhámos Eurovisão, porra. Até ganhámos Eurovisão. Mas foi das maiores revoluções que a televisão, uhum, portuguesa teve nos últimos anos, porque tinhas finalmente um canal a apostar em ficção portuguesa. Exato. Que não fossem novelas. Exato. Que não e saíram fosse... imensas séries. Sim. Madre Paula. Sim. Sei lá, e imediatamente antes disso, Os Filhos do Rock, já foi exatamente, uma série que exatamente trabalhou muito bem o público jovem. Uhum. Mas tiveste Madre Paula, tiveste agora recentemente Sul, Algo a Seca, uhum, que estreou há pouco tempo, exatamente, e que é uma coprodução com a TV Galícia. Uhum. E tu tens tido produção, e mesmo com a saída do Nuno Artur Silva, saída entre aspas, uhum, porque ele agora, exato, subiu de posto, não é? Mas mesmo com a saída dele, a RTP está a manter essa aposta, uhum, e vai manter essa aposta para o futuro. Acho que é dos canais mais inteligentes neste momento, e sinceramente. Estou muito curioso, por acaso estou muito curioso agora com a entrada do Nuno Santos na uhum, TVI, e também com o negócio da compra da Cofina. Claro. Estou muito curioso para ver o que é que pode sair dali. Qual vai ser a resposta deles, não é? Exato. Porque a TVI está desesperada, e quando está desesperada atira a barra à parede. Sim. Ver o que é que dá. É, mas, por exemplo, o Mental Samurai é muito bom, o concurso é muito bom, o conceito de produção é muito bom. Eles têm um estúdio em Espanha em que vão lá gravar, há um, uhum, centro de produção em Espanha, e gravam lá versões para vários países. Uhum. Epá, é muito bom. E para os budget, não, para o budget da televisão portuguesa, que o budget de uma privada é para aí um quarto, uhum, da RTP, do grupo RTP, uhum, todo. Epá, é uma excelente forma, uhum, de fazer as coisas. É, e estou muito curioso para ver qual é que vai ser a aposta na produção extra novelas desses canais. Bem, voltando à Casa do Cais, o outro lado da rejeição são os extremistas, que é uma coisa que se tem mantido. Sim. Agora, essa malta já é um bocadinho mais difícil de lidar, não é? Já, porque é pessoal, daquilo que eu tenho visto, é principalmente pessoal que não quer discutir. Que não quer, uhum, e quando eu digo discutir é trocar argumentos, uhum, que é pessoal que já está muito fechado, tem aquela realidade para eles, esse é que é o problema. E existe aquele conjunto de valores. Exato. E eu acho que a Casa do Cais é muito importante para esse tipo de pessoas, porque eu acho que o problema dessas pessoas é não terem contacto com realidades diferentes das suas. Uhum. E sem tu teres contacto com outras realidades, tu não vais conseguir compreender. Vais estar sempre à parte e vais estar sempre na tua bolha. E por causa disso é que eu convido mesmo todos os extremistas a ver a Casa do Cais. Acho que é saudável. E não estou a dizer que eles no fim vão ficar do tipo: ah, adoro gays! Não é nada disso. É só que é, se calhar, no fim vão conseguir ficar do tipo: ah, ok, se calhar não há assim tanta coisa que nos diferencia. Sim, que tens uma visão tão otimista. Eu sei. Sério. É. Aos bocadinhos acho que podemos ir mudando, uhum, não é? O paradigma, a mentalidade. Sim. Acho que pode haver algumas pessoas que se vão identificar com algumas lutas, com algumas, uhum, struggles, uhum, que existem na série, e que se vão, uhum, esquecer que aquela personagem é gay, é preta, ou é bissexual, ou é gay e veste-se como, não é, como se diz, de mulher. Que se calhar no futuro vai deixar de ser vestir-se como uma mulher, vai ser vestir-se. Olha, usa maquilhagem, olha, tipo, gosta, porque não um homem usar-se. Já que falas nisso, o que é que estava a dizer? Foi a primeira vez que usou um vestido. Não foi? Pá, estava, uhum, muito bem. Estava hot. Estava muito bem. Estava-lhe a sentar muito bem. Eu dei-lhe um piparote no rabo, assim, tumbas. Eu acho que esses extremistas vai ser difícil a Casa do Cais mudar essa, essa mentalidade. Mas acho que ao mesmo tempo vai, se calhar, expor que existe esta realidade para que mais pessoas saibam que existem, porque também acho que há muita gente que não sabe que existem extremistas. Há pessoas que não contactam com a comunidade LGBT e há pessoas que acham mesmo que está tudo bem. E também, do outro lado, há outras pessoas que vivem dentro, muito dentro da comunidade, até porque cresceram habituadas a isso e não veem que existem pessoas odiosas à volta, não é? Em todos os trabalhos, nos sítios que frequentas, diariamente, sei lá, ainda há muita homofobia e eu acho que é importante estes debates online para tentar mostrar que ainda existe essa realidade que é preciso mudar. A Casa do Cais acho que só se conclui realmente quando chegamos ao momento em que as pessoas estão a debater estes assuntos online e no dia em que isso deixar de existir, a Casa do Cais cumpriu a sua missão e fica por aí, se calhar. Isso é uma mensagem subliminar para encomendarem mais temporadas, talvez. É isso? Okay. Sim. Ok, primeira temporada fecha 10 semanas depois da estreia, 9 semanas depois da estreia, whatever. Quando é que recebem a informação da RTP de haver interesse numa segunda temporada? Foi quase imediatamente. Ainda antes do fim. Ainda antes do fim, já estávamos, sério? Já estávamos a ter conversas que estavam interessados em ter uma segunda temporada, mas depois, pronto, obviamente, meses de negociação, claro. Que envolve contratos e dinheiros e budgets. Tivemos outra produtora, fizemos uma curta, já agora podem ir ver, uma curta de terror que fomos convidados para fazer através do Motel X, do cinema de horror. E fizemos com uma produtora, depois entretanto mudamos de produtora para a Promenade e conseguimos realmente fechar esta segunda temporada. Antes de passarmos para a segunda temporada, só agora uma questão que me lembrei. Tu não estavas no elenco no primeiro episódio, Helena. Foi uma decisão pensada na altura e foi uma decisão pensada para seres adicionada depois no segundo episódio ou... Em termos de escrita? De elenco on camera. Então, eu nunca quis, propriamente, não era a minha vontade de ser representar a personagem da Beatriz, que é inspirada em mim, porque eu queria muito era fazer produção e estar mais ligada a isso e como devem imaginar, é muito difícil fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Difícil fazer as duas coisas ao mesmo tempo. A Pepe realizar e ser a própria personagem dela é extremamente complicada. As pessoas, se pudessem assistir a uma rodagem, iriam ficar surpreendidas, porque é mesmo muito, muito difícil a pessoa estar com a cabeça no mindset e a seguir estar a divertir-se, a rir-se ou a chorar. Mas está aqui o novo Woody Allen, sem a outra parte. Yes. Pepe é um sem gênio. A outra parte. Sim, sem a outra parte. Sim. A parte estranha, pelo menos. Vamos deixar isso para trás. Então, quando nós fizemos a nossa candidatura em que filmámos o fake trailer, era uma amiga minha, Joana Santos, que é atriz e queria fazer este papel, que por ter um filho na altura estava indisponível para filmar naquele dia, então acabámos por fazer comigo e apresentar à RTP, mas a minha personagem estava com uma carinha com um ponto de interrogação, porque não sabia ainda quem iria ser. A RTP viu a nossa interação e disse que achava que era importante nós mantermos esta autenticidade das ligações que nós trazíamos e que era perfeitamente fácil, claro, quando são os outros a fazer era muito fácil. Era fácil e pronto, porque se quiseres isto... Porquê que você não vai para lá? Gravas a série em 3 dias. Eu também estala os ovos com uma mão e filma com a outra. Você é o personagem, porquê é que você não vai... Faz todo sentido, não é? Faz todo o sentido. Vá você. E pronto, e na altura eu fiquei aterrorizada. Foi a minha reação, eu fiquei em pânico na reunião, toda a gente... a dizer que sim, assim, olhar para ela. O elenco a dizer que sim, a Ruth Moreira da Toca, que foi a primeira produtora que nos acolheu, também a dizer que sim, toda a gente, sim, queremos muito fazer e agora vais eu gosto. Eu gosto da chantagem emocional que a Ruth fazia às vezes, que é assim, Lena, eu acho que tu tens medo. E depois fica assim, não tenho medo de nada. Está bem, vou ser atriz. E de alguma maneira funcionou. Obrigada, Ruth. Exatamente. E por a tirar causa... barra à parede e ver se cola. Exato. E por causa disso, do João Galveias e da Eli Rodrigues estarem a insistir que faria sentido ser uma coisa feita por nós os 5, escrita pelos 5, realizada pela Pepe, tudo nosso, não é? Então eu aceitei essa proposta e conseguimos fazer, pronto, até me surpreendi a mim própria, tinha um bocadinho mais jeito do que eu estava à espera, devo muito à Daniela Cardoso, que é a direção de atores e que fez um trabalho incrível connosco. Não se esqueçam que nós não somos atores, não somos argumentistas, não somos nada, e conseguimos... Agora já somos. Agora já somos, mas não éramos na primeira e era muito difícil trabalhar. Era muito difícil trabalhar connosco e ela conseguiu trazer estas personagens à superfície da pele, sim. Por isso, deem trabalho à Daniela Cardoso. Segunda temporada. Na segunda temporada já há um circuito promocional, de certa forma. O que é que mudou aqui? Mudou a produtora? A produtora. E acho que muito desse circuito promocional mudou muito por causa da produtora em que estamos, o Justin Amorim. Uhum. Ele que toma conta das nossas redes sociais agora. Porque na altura isso era demais para nós, não é? Justin, fica com isto, por favor. E a RTP também, pelo que sei, vai passando essa parte, sim, de promoção às próprias produtoras. Sim, exato. É bom, porque assim nós podemos ter a nossa própria linguagem, que eu acho que é muito diferente do que é uma... A linguagem da RTP, pronto, que é mais tradicional, digamos assim. E o Justin é muito, muito bom a gerir redes sociais. Ele também, ele estagiou nos Estados Unidos, numa agência. Ah, por isso é que se chama Justin. Traz experiência, ou seja, de uma linguagem. Ele traz um know-how do que é gerir atores e etc. E gerir toda a publicidade. E ele é realmente muito bom e ele consegue estabelecer os contactos de uma forma muito melhor. Que nós traçamos sempre um bocado nessa coisa. Nós dizemos, como é que falamos com as pessoas? E ele próprio também é a casa do Cais. Exato, ele também é a casa do Cais. Por acaso, o Justin e o Bernardo foi uma reunião fantástica, porque eles estão muito perto da nossa idade, têm um humor muito parecido com o nosso e têm o mesmo amor e dedicação a esta arte. E são muito novos, têm então, cerca de 25 anos de idade. Então, estão à frente de uma produtora, o que também, de alguma maneira, casa muito bem com este projeto, que também de pessoas que estão a... Malta nova, exato, malta a querer com vontade crescer de fazer, no... Exato. Sim, exato. A querer crescer no mundo, novas vozes, etc, etc. Exato. E... com a segunda temporada, o que é que podemos esperar? Temos uma participação recorrente do Ruben Rua, não é? Temos vários convidados nesta temporada. Também incrível. Falei com ele na estreia, sim, e ele disse-me que, não sendo ator, ele quis fazer parte da série quando foi convidado, porque apoia a mensagem transmitida pela série. E... epá, vamos ter de falar do elenco. Eu tenho, antes de acabarmos isto, eu tenho de falar do André. Temos de falar do André. Vamos falar do André. O André é possivelmente um novo talento da comédia portuguesa, porque ele é formidável. Ele é um novo, eu acho que sim, ele é muito bom e também é, tipo, é o melhor cantor português que ainda ninguém conhece. Pois, ele tem uma voz. Eu já incrível. Ralhei tanto com ele, eu já tipo, eu odeio! Tipo. Aliás, ele faz alguma coisa! Temos uma música. Sim, nós dizemos sempre canta! Na primeira temporada e duas na segunda. Só que ele é muito preguiçoso. Chegou um momento em que foi assim: Andy, nós vamos gravar este episódio daqui a 3 dias. Se tu não gravares a música até amanhã, eu vou mudar o guião. Não vai ser a música. Então é esta pessoa. Mas que é próprio de um artista. Sim, que é próprio de um artista. Mas ele é mesmo um muito artista bom. É um bom artista, não é? E eu acho que ele é mesmo muito artista. Completo. Para além dele cantar muito bem, ele escreve muito bem. Eu adoro escrever com ele e com a Helena. Mais em particular, porque também pensamos muito da mesma forma. Ele é mesmo muito bom. Apesar de discutirmos imenso. Mas o timing cómico e dele, ele como ator, exato. Quando isto sair, já estreou o segundo episódio. Epá, aquela cena. Aquela cena. Agora de imagina, sexo, nós... as reações dele são hilariantes. A sala toda estava partida. Ele é muito cómico. Também porque eu acho que. Ele primeiro parece um suricato também. Nós escrevemos, a figura dele logo de si é super cómica. Logo a figura dele tem piada. Nós escrevemos baseado em coisas que já nos aconteceram. Ou seja, estamos a trazer. Aquilo eu não já a dizer aconteceu? Que, não estou a dizer que aquilo exatamente não, já aconteceu não. Mas aquilo já aconteceu a muitas pessoas. E pessoas que nós conhecemos. E acaba por ser um retrato da consequência do que acontece se as pessoas Quer não forem amadas. O que é que já aconteceu? O episódio 1 ou do 2? A cena do 2. Não aconteceu exatamente assim, aquilo, okay. Mas nós sabemos que há aí duas ou três histórias que foram muito perto daquilo. E com outras pessoas também. Tipo, às vezes nós trazemos histórias de outras pessoas para as nossas personagens porque se adequou muito bem. E eu acho que essa situação em específico, ele está realmente a sofrer. Não é? Mas é um sofrimento de quem está na sua cabeça apenas. Parece que só existem os seus pensamentos. Sim, sim. E nós estamos nos pensamentos dele. É tão. Está tão bem trabalhada. E depois, mesmo a forma como a câmara trabalha com a cara dele e se aproxima lentamente, parece mesmo que está a pedir para se meter ali Simon and Garfunkel. Hello, darkness, sim. My old friend. Sim, é pá, está mesmo a pedir isso. E outro aspecto da série que eu já me fartei de elogiar, e elogiei na Epopeia, vou-te encher de elogios, Ana. Um passarinho com quem jogaste futebol no entroncamento disse-me que tu és muito chatinha com lentes. Um passarinho. E com equipamentos. Sim. Depois digo quem foi, mas... What? Não, mas olha, estou aqui. Um passarinho é a forma de expressão. A Pepe é super desorganizada em todas as coisas da vida dela, menos com gadgets, tecnologia, coisas de trabalho. Nisso é obcecada. Não sei, acho que é porque eu... Vamos ser técnicos, o que é que usaste para filmar? Para filmar agora esta foi a GH5, Panasonic GH5. Se bem que da próxima vez vou usar outra. Já podia ter sido melhor, percebes? Isto é um assim, trabalho que nunca termina. Assim, digam, RTP, queremos uma terceira temporada, mas queremos filmar isto com Leicas ou com Arris. Exato. Com Arris. Sim, quero Arris. Com Reds. Com Reds. Ganhas a produção. Dinheiro todo. Pessoal, não vamos conseguir pagar às pessoas, só pagarmos o equipamento. Exato. Pronto, acho que. Tens uma visão para sim, as coisas. Sim, eu sei qual é o tipo de. Eu até imagino, se me perguntares com que lente é que filmámos, eu não sei. Eu não sei qual é a lente com que filmámos, mas eu sei olhar. É que estava ali e dizes, vamos usar exato, esta. Exato, eu sei olhar para o ecrã e dizer, ok, é exatamente isto que eu quero. E depois também, a nossa diretora de fotografia e câmara, a Joana Marques, eu consigo. Nós fundimos-nos muito bem neste papel de. Ela filmar e apanhar exatamente o que eu quero, ela percebe aquilo que eu quero, então é muito mais fácil, torna-se ainda mais fácil conseguir captar exatamente aquilo que eu quero, porque às vezes eu própria, às vezes, por exemplo, estão a filmar e eu consigo logo perceber, Joana, e ela diz, não, vamos fazer outro, e ela sabe como é que eu quero que aquilo fique, então há uma grande sinergia, mesmo também com a Daniela, ela também conseguia ver, eu perguntava sempre, era a Joana e a Daniela, eu perguntava sempre, o que é que vocês acharam? Ok, está bem, está menos bem, né? E depois eu ia confirmar e a maior parte das vezes eu concordei sempre com elas, então depois há sempre uma relação de grande confiança ali naquela. Sim, eu acho que a Joana Marques foi um contributo gigante para o que vocês veem da Casa do Cais na primeira temporada e na segunda. Acho que muito da Casa do Cais, da estética da Casa do Cais vem da Pepe e da Joana, desta fusão que vocês têm. Que é muito giro ver em trabalho. E é até engraçado porque às vezes eu sou bastante abstrata a explicar as coisas, eu tenho alguma dificuldade a explicar, mas a Joana consegue perceber porque eu fico só tipo: olha, eu quero que seja aquela cena do. E ela já sei! Pronto, e é tipo: e estamos a falar de um plano, e eu dei-lhe um som e ela sabe perfeitamente o que é. Combina bem com o som, e ela sabe perfeitamente o que eu quero e fica muito bem. Sons. Pois agora é. Que eu para eu. E eu faço sempre isso. Já. Há uma diferença, um som é ecoar para fora, o outro é ecoar para dentro. Mas isso eu percebo, eu consigo imaginar transições de vídeo a pensar só nessas formas de expelir ar. Exatamente. Nós temos de acabar isto. É vida. Estava a sério, gostei muito de conversar convosco sobre isto. O que é que já. Há conversas de uma terceira temporada? Acho que ainda é cedo, visto que estamos no primeiro episódio. Na primeira season também foi assim. Eu posso dizer assim, já nos perguntaram onde é que estava a terceira temporada. E eu disse, já há ideias? Eu disse... Já. Okay. Nós já da primeira, na segunda season nós já escrevemos um monte de coisas que é tipo, ok, isto vai ficar para a terceira. Ok. Pronto. Sim, imagina, da primeira temporada sobraram-nos 80 páginas de texto que nós não quisemos usar. Da segunda temporada sobraram também já não sei quantos. E claro que a RTP, o João Galveias está sempre pronto para o próximo passo, sempre. Nós ainda não acabamos este, ele está-nos a perguntar sobre isso. E a terceira? E o próximo projeto? Eu digo, já está feito, já está aqui. Quando é que querem o pitch? É só assinar e está aqui. Isto dizemos todos, depois olhamos para trás, oh não, o que é que eu vou fazer à minha vida? É complicado. Olhem, muito, muito, muito obrigado por terem aceito o convite. Obrigada. Espero que quem esteja do outro lado a ouvir isto também tenha achado que isto tenha corrido bem. E pronto, vejam a Casa do Cais. Eu já faço. Sim, isso é a nova theme song. Sim, eu vou. Criamos aqui para o nosso. Eu às vezes crio os jingles que nunca vão ser usados na vida. Vá, muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado, nós. Beijinho. Casa do Cais, todas as segundas-feiras, às 8 da noite, na RTP Play. Novos episódios para acompanhar durante esta segunda temporada. Muito obrigado a Paulo Guimarães pela produção desta entrevista. A música deste podcast, theme song, é Quero Ser um Ecrã, dos Baleia, Baleia, Baleia, que vão estar no dia 31 de janeiro em Ponta Delgada e dia 6 de março em Évora. Por isso, passem por lá e vejam-nos ao vivo, eles dão um bom concerto. E se gostam de rock a sério, passem por lá. O último concerto que vi deles até foi no Metrópolis há uns tempos, foi quando lhes pedi autorização para usar esta música. Não foi no Metrópolis, foi no Sabotage, mas o Metrópolis vai fechar e o Sabotage também, e é uma pena. Lisboa precisa de clubes de rock e isto é uma desgraça cultural. Tinha de ser feita esta lembrança. Sigam-me no Twitter, Manuel Reis, no Facebook, Manuel Reis, no Instagram, eu sou Manuel Reis, sim, é o que há. Talvez crie uma página para isto, mas quero ter um output mais regular de episódios para também não estar a criar as coisas, a ter mais trabalho para nada. É o que é. É isto, eu volto no próximo episódio em que trarei aqui um tema que eu acho interessante. E que espero que quem me ouça também possa achar interessante. Sigam também o podcast se ainda não subscreveram, na Apple, no Spotify, no Google Podcasts, onde quer que ouçam podcasts, o Já a Seguir deve estar lá. Eu volto no próximo episódio em que trago aqui um tema que eu acho interessante e que espero que quem ouça isto também pode achar interessante. É isso. Não tenho propriamente uma catchphrase para o final. É o que há. Fiquem bem e até ao próximo episódio.